reflete o que sinto. Tristeza no coração, amor desiludido. As marcas na minha pele demonstram o que passei. Quase me matei, nem liguei, desenfreiei. Deixei tudo de lado na minha vida. Fiquei trancada no quarto com uma grande ferida, achando que era a pior mulher do mundo. Nem me olhava no espelho, sentia um medo profundo de me encarar do jeito que sou. Ai meu Deus, aonde isso me levou? Joguei tudo pro alto, ele tomou de assalto tudo que com sacrifício tinha adquirido no asfalto. Não desejo essa vida pra ninguém. Parecia que era mais uma refém de um monstro que atormentava minha cabeça com palavras baixas que me causavam estranheza. Eu não quero ser mais uma vítima de espancamento e ter uma ferida que não cicatriza por dentro. Hematomas, arranhões e outras marcas de uma discussão, gritos e muitas lágrimas. Pensamento denso é o que não sai da lembrança. É lamentável o choro da criança que pra vida não reproduz essa cena de trauma. E aí? E isso fere a minha alma. E no outro dia é só cobrança e o constrangimento do olhar da vizinhança. É ter um coração que parece ter um fundo falso e perde a personalidade que é movida a alma. Se arrependimento matasse, ah, se meu tempo voltasse, eu não ficaria com um homem de dupla face. De dupla face. Protejam os conceitos, lutem pelos seus direitos. Você é cidadã e merece respeito. As marcas que ficam são muito dolorosas, afetam o corpo, o coração e a alma. Protejam os conceitos, lutem pelos seus direitos. Você é cidadã e merece respeito. As marcas que ficam são muito dolorosas, afetam o corpo, o coração e a alma. Quando olho e me vejo é que formo o meu conceito. Não sou mais a mesma, perdida no tempo. Dor e desespero me acompanham pela vida. Venho tentando encontrar uma saída dessa opressão, estado de agressão, violência doméstica, minha escravidão. Preciso me libertar, me iniciar em uma nova vida sem ter que apanhar. O primeiro tapa eu não evitei. Vejam só a merda que eu criei. Que sente gosto e prazer em judiar de mim. Qual será meu triste fim? Aqui é legaliza, ultimata salvação. Precisa mostrando minha indignação. Marcas que ficam indicam agressão. Físicas, psicológicas, autores não se identificam. Diferente não seria covardia lógica, mas desconhece o mau caráter de cabo a rabo. O valentão que bate, tira a marra de brabo. Te deixa com hematomas, um semblante de tristeza. A vida que eu levo não é moleza. Se isso acontecesse com vocês, menor potencial ofensivo, não diria sua lei. Corra atrás dos seus direitos, seja uma militante. Não deixe sua vida nas mãos do meliante. Te ameaça, te agride, quer forçar a relação. Vou lhe dizer qual é a solução. Socorro bem presente, na hora da angústia é o Senhor. Nunca está ausente, consolador. Se o sem vergonha te espancou, Jesus te apaga. E se alguma marca ficou, ele também apaga. Ele também apaga. Ele também apaga. Os conceitos, lutem pelos seus direitos. Você é cidadã e merece respeito. As marcas que ficam são muito dolorosas, afetam o corpo, o coração e a alma. Reveja os conceitos, lutem pelos seus direitos. Você é cidadã e merece respeito. As marcas que ficam são muito dolorosas, afetam o corpo, o coração e a alma.